Bom dia, novamente o 3201, decolando o perfil da saída da EL. Bom dia, contato radar, topo nível 360, perfil da EL. 360, no perfil da EL, TAN 3201. 5, bom dia, tráfego já avistado, cheque 3. Baixou, travou. Gente, gol no 715, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 04 nós. Gol no 715. Autorizou pouso na cabeceira 10, gol no 715. Juliette, gol no 897. Autorizado até o 4, via Juliette, gol no 897. Autorizado em crédito, vai até o 715, solo 01, no direita 121, décima 9. Gol no 715, no solo 01, libera direito, chama o solo 121, décima 9. Direita 219, no 715. Salvador, bom dia, o Gono 7, no Libra. Passe do Juliette, vai reportar no 7, no 7. no passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, no alterno 3325, boa viagem. Recife agora é 1251, 3325, alternada, centro 3301, obrigado, bom dia, motorista. Assistente mantém. Para o táxi objeto 5808, PAB 136, autonomia 4340, está na mão. Vai para o sol externo, lá de Salvador. 3517, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso pistão no zero, o vento variável com 04 nós. Repouso 3517. Segue o SAM, 314, quantidade 26, 52. Da UL, Juliette 02, Da 31171, mantém o ponto de espera da 10 devido ao tráfego da, na final. Salvador, 5808. 5808, número 2 no ponto de espera, mantém a posição, aguardo instruções. Mantém aguardando. Se puder prosseguir o táxi um pouco mais à frente para possibilitar o ingresso do gol aí no pátio, ok? Eu agradeço. Ok, retornado, tem um 3171, após a passagem do Airbus Companhia, alinhar e manter a cabeceira no zero. Salvador, muito bom dia, o TAM 3890, informação Índia, Recife no 330. TAM 3597, solo 09, direita, 121, décima 9. 219. 0 pela Peruíbe 58, curva esquerda após decolagem na pulga Caju 5421 no transponder 1935, controle após 3890. Pistão no zero, vento variável com 049. Afirmo, 5808, alinhar e mantém, cabeceira no zero. Ali mantém, 5808. Uno, decola aos 1-1, controle agora em 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. A 3171, decola aos 1-1, controle 1935. Tá, 3171, contato radar, estúdio 360, Sérgio Dael Leda. Autorizado 360, nível Dael Leda, tá presente? Tá, 3171, autorizado direto da El. Grato, direto da El. Web 5808, livre decolagem da 10, vento variável com 04 nós. Tá em piano, Web 5808. Bom dia, gol 1804 para o Galeão. Gol 1804 para o Galeão. Copia. 75808, decola 1-4, controle agora em 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, obrigado, senhor Maria. Decolando, nível 360 na Upper do Luno, 0 decola 10, primeira curva direita. Dael Leda, pós-Leda Bridge, controle de saída em 6935-5425, eu transpondo no 804. Quero sair da. Oi, Alessa? Web 5808 autorizado, Alessa. Obrigado, vai Alessa, 5808. Sábado 9832, a sua dedicação chega da Mari, desça para o nível 050. Sábado 9832, autorizado e tá. Tá, 31171, chama Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125 decimal 1, alternando 13325, tá, 31171. Web 5808, vou ir direto ao Fito. Ô, Fito, 5808. 04 da Gol no Uno, puxe a back e acionamento. Portará o 804. G42, bom dia, autorização para Recife, vai chamar na frequência do solo em 121.9. Uno 53, vista para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. Para o 1014, informar estabilizado. Web 5808, Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. Copiou o controle? Confirme, senhores. Web 5808, chame Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 228.260, muito bom dia. Controle da 390, hotel 8, da sala da 10, curva 80, saída ponta caiu. 5434, transponda, 193, controle. Confirme para o controle. São Paulo, 9900, Estados Unidos, da informação, Índia. Nove nove zero zero, essa identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Identifica, chegada a Mari, 060, 9900. Táxi no 804, 3 horas e 20. alternando Campinas, 173 a bordo. Nós 094, quando espera, vai chamar torre 118, 105. 118 mesmo, obrigado, o voo 804. Salvador, bom dia, 1804, Lagoa. 804, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, com vento variável com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, 1804. Alvo 325. Macaco 9832, após desvio, autoridade Serra Vista 36. Obrigado, após desvio, Serra Vista 36. Tá no localizador, Campo Vista 3, não? 3153, completa de aproximação, torre 1-8, decimal 6. 2-6, boa. Variável com 03 nós. Grato. 2014, caiu a 9833. Confirmando esse passo 2500 pés do ajuste ao 904. 2500, com 1014. 9833.